Num certo bar chegaram dois amigos e ficaram espantados ao ver o tamanho de um homem grande e forte. Perguntaram ao dono do bar quem era ele, e o dono do bar respondeu: olha, aquele é um matador, hein? Se chamar ele de pescocinho, ele mata qualquer um. Matou um cara aqui semana passada. Os dois amigos chamaram o menino e disseram: ei, moleque, chega aí. Tá afim de ganhar 200 conto aí facinho? Ah, é claro, eu quero. O que que eu tenho que fazer? Quero ver se eu chegar naquele rapaz ali e chama ele de pescocinho. É só isso? Só tá bom, vou lá. Nisso, o menino aceitou, chegou perto do balcão, puxou pelo braço e disse: ô, João, você lembra quando a gente pescou junto? Não chamo João, e nunca pesquei com você. Claro que sim, pescou sim, pescou sim.